Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 22 de agosto, em primeira discussão, o projeto de lei 256-A de 2011 do deputado Newton Salomão do PT, que determina a impressão de alerta sobre a dengue nas tampas e laterais das caixas d'água fabricadas no estado. Primeiro, a necessidade de que todas as caixas d'água tenham tampa. E nós estamos inserindo a obrigação nessas tampas ter o aviso do que representa a dengue, porque muita gente não tem noção do que representa e por isso não trabalha no seu combate. O que eu digo trabalha é no seu dia a dia, né, inibir a possibilidade do mosquito se proliferar. Então é uma singela contribuição, um lembrete. Sempre é bom lembrar o dano que a dengue faz das pessoas de um modo geral. O texto diz que o aviso deverá corresponder a 1/5 da área em que estará e conterá a seguinte informação: tampe bem sua caixa d'água, a dengue mata. Reportagem Ronaldo Ribeiro.